é que hoje a biblioteca não é um espaço fechado hermeticamente para a vida das pessoas, mas a própria biblioteca tem uma dinâmica própria de ir às escolas, de ir às IPSS, de interagir com a Rádio Boa Nova, a quem eu agradeço todos, uma nova forma de trabalhar. Aquilo que nós fizemos nestes 10 anos foi pensar a biblioteca de uma maneira diferente. Foi isso, promover os autores locais, fundamental em termos da própria promoção dos nossos autores locais, da sua divulgação. Isso é muito importante, porque é valorizarmos aquilo que é nosso, valorizarmos aquilo que é o orgulho da Unidade do Hospital. E deixem-me dizer que às vezes há uma coisa que me irrita, não é para dizer que somos melhor ou piores, porque nós somos um grande conselho, reconhecido eu hoje como Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, reconhecido por muitos conselhos como um conselho de gente que reparem os nossos empresários, os nossos trabalhadores, um conselho que é reconhecido não só na região, mas no próprio a nível nacional. Às vezes encontro muita gente, hoje não encontro ninguém nos ministérios e nas reuniões que faço mais até como Presidente da Comunidade Intermunicipal, que não haja alguém que esteja lá, conheça o Ligado do Hospital e que diga bem das suas gentes. E às vezes aqueles bota abaixo que dizem mal sobre dizer que nunca construíram nada, é uma coisa que nos tem que irritar, porque nós devemos ter orgulho deste sentimento de oliveirenses daquilo que nós construímos. E na cultura, não tenho dúvidas nenhumas que nós temos pessoas de muito valor e que temos também feito a diferença. E essa diferença tem sido feita com uma pessoa que está aqui ao meu lado, que é a professora Graça Silva, não tem sido feita pelo Presidente da Câmara Municipal. Quero deixar isto também bastante bem claro. Ela e a sua equipe têm feito um trabalho extraordinário. Infelizmente, como vocês sabem, a pandemia passou a fazer um conjunto de limitações,